What is that, a pause up there? Luna 715, despara 2.000 pés, autorizado sinal IECA, porta estabilizado. 2.000, reportará estabilizado, Mantenha chegada número 3 na aproximação, destacado 6570. Patrão Salvador, boa noite, 97, bom dia. Gol 897, bom dia, desce para 4.000 pés, Senegal no 0 no 4, chegada bom. 4.000 pés, no 0 no 4, gol 897, chegada bom. Cargo 6570, reduza para 2409. Nós 241, libere pista pela direita, vai até Xavi Alfa, Juliette, até o portão 08. Gol no 607, desce para 2.000 pés, Senegal no 0 no 4, autorizado sinal IECA, porta estabilizada. Vamos recusar a IECA, gol no 705, pode voar, Duna. Autorizado, reporte estabilizado, gol no 705. Reportará. estabilizado, o gol no 715. Gol no 715, complexo, Maxime Torre, 1895. 1895, gol no 715. Torre Salvador, bom dia, gol no 715, estabilizado ILS, está uma milha e meia do Índia Serra. No 715, NH no 04, no fim, baixado e travado? Não. Responde baixado e travado, gol no 715. Pois será. Externo agora, baixado e travado, voo no 715. No 715, autorizado pouso pistão no 0, vento 050 graus, 03 nós. Livre pouso, pistão no 0, voo no 715. Voo no 897, dispara 2000 pés, autorizado sinal LS, aporte estabilizado. 2000 pés, aporte estabilizado, voo no 897. Até cargo 6570, desço para 3000 pés, que nem no 04, redução para 2009. 3104, redução para 2009. Redução para 2009, no 271, chame 1-1-2-9-5 para cópia. 607. Gol no 607, complexo final, chame torre 1-1-8-9-5. 602. Gol no 897, vai direto, zona reporte estabilizado. Zona reporte estabilizado, 897. Torre, bom dia, voo no 607. Voo no 607, que legal no 04, continua a aproximação, chegue trem e aguarde pista livre, voo no 607. Desenho embaixo, travando. No 715, no solo às 49, vai liberar a pista pela direita, vai taxiar via Alfa Juliette até portão 02. Alfa Juliette... para a posição 02, na sua escuta, gol no 607, baixado e travado? Afirmativo. No 607, autorizado pouso pistão no 0, vento variável 03 nós. E livre pouso na 10, no 607. 71 no Guarulhos, 360 pronto. Pronto. Guarulhos 360, via UP Zulu 16, decola da 10, primeira curva vai ser à direita, controle 1208, saída da El, Leda, após bridge, transponder 5026. Então, 317, no procedimento correto, pós-pronto para posicionamento. Gol 897, vitoração para interceptar sinal LS com vestido da proa 130. Para o gol 897? Afirmativo. Eu acho que pode reportar estabilizado, já está com uma proa de interceptação já. Reporte estabilizado, gol 1897. Portarei. Apita cargo 6570 para o curso do localizador, curva direita, proa 075. Dispara 2000 pés, autorizado para a LS, porta estabilizada. Direita 075 para 2000, vai reportar estabilizado 6570. Meia 07, no solo 52, livre pista pela direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportado. Estabilizou, boa noite, 97. Gol 897, complete sinal, semi torre 1895. 395, boa. Estou no localizador 6570. Apagado 6570, vim completo sinal, sobre torre 1895. Completando com a torre 1895, 6570, obrigado, boa noite. Bom dia, eu ataco a cargo 6570, na final da 10 e a minha estabilidade para falar. Avisa 6570, Kenengá no 04, cogindo a aproximação, aguarde pista livre. Continuando a aproximação, não se escuta pista livre mesmo, curso 70. O 07 está autorizado ingresso na Juliette para o portão 10. Ingresso na Juliette, 10607. 897, no solo 56, livre pista pela direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa antes da Juliette, boa noite, 97. S570, autorizado pouso pista 10, vento 070 graus, 05 nós. Livre pouso 10, 6570. Número 897, autorizado ingresso na Juliette para o portão 04. Juliette, portão 04, boa noite, 97. S570, no solo 59, ligue pit pela direita, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição 10. Ponto e risco, reposte parente do PUSH, então 2171. Para cópia, chame 118 decimal 95. Delta, autorização Fortaleza. 380 para Recife, autorizado 330. Via Amperuísque 58, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 1208 e transponder 5037. Bom dia, tá 353, você para 4 mil pais, que negou no 0 no 4, direto bom. 4 mil e 14, direto bom. Posso plano para posicionamento. Azul 4201 para Campinas, autorizado 360, via UPS 106. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Bridge. Controle 1208 e transponder 5042. A frequência do controle, contagiamento correto, é pós-plano para posicionamento azul com a 201. Livre push na remota no 4, reporte para o táxi, são 3171. Web 5808 para Brasília, autorizado 360, via UPS 107. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída Arbor, após Elefa. Controle 1208 e transponde 5035. Web, contagiamento correto, resposta pronta para pressionamento. Bom dia, Xané, 6211. 6211, prossiga. Para o Rio de Janeiro, para o Galeão, seria a provável saída? Seria da EL. Ok, da EL, Leda Bridge? Afirmo, da EL, Leda Bridge.